Controle Salvador, boa noite, é o Papa Tango Romeu Quebec. Luna 567, que nível de decolagem, 180 graus, 12 nós. Nível de decolagem, dono zero, dono 567. 3 declarada 1-0, é o Quebec. Gente, Romeu Quebec Lima, Recife aprovado nível 090, via Golf 677. Decola da pista 1-0, perfil de saída Ponde com curva esquerda, transponder 0263, controle 1-9935. Aqui é com o Vitor, um tráfego que vai decolar da pista 17. Tem condições de ingressar e manter a sua esquerda na taxi na venda? Ô Vitor, tu vai permanecer na taxi que dá pro andar da baixa, se possível. Aqui, gente, na taxi que permite então, a entrada para a data, vai a decolagem da aeronave. Só para ser autorizado, para seguir para a cabeceira. Gente, ô Vitor, tá prosseguindo para recepção da nossa da baixa. 935, Romeu Quebec Lima, Aerovia, Golf 677, cotejo. Check, Golf 677. Romeu Quebec Lima, cotejamento correto, ciente do acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Chama lá. Fala, bom, 940, autorização, Guarulhos. 1567 do Golf 29, controle, agora bom voo. Muito obrigado, boa noite. Aprovado nível 360, via Pezulu 21, trive após direto, posse de causa. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, Sagaz com curva à direita. Transponder 5440, controle 1-9935. 360, Pezulu 21, trive, direto, posse de causa. Arbor, Sagaz, Elefa, curvando à direita. 190, 5440 e 1935. 1940, voa Arbor, perfil de saída Arbor, Elefa Sagaz. Arbor, Elefa Sagaz, 3440, transponda ao vivo? Afirmo, cotejamento correto, chame pronto. 1940. Chama. Solo, Xander 6259, a posição de número 3, pushback acionamento. Xander 6259, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre, chamará para o táxi, 6259. Confirma, Bruno 940, Arbor com E, Romeu no final? Afirmo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, gol no 940. Obrigado. Quebec Lima acionado e pronto para o táxi com POB de 04, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Maceió, é o Quebec Lima. Né? 6259 na escuta. Prossiga. Mantenha a posição, ok? Confirme o 6259, negativo pushback. Afirme, só mantenha a posição 30 segundos, ok? Ah, tá ok, está mantendo a posição, na sua escuta. O meu Quebec Lima, táxi via pátio 3, reporte ingresso pátio 1, ajuste no 0 no 2. Gente. O meu Quebec Lima, táxi até a entrada do pátio 1, no cotejo. Táxi até a entrada do pátio 1, é o Quebec Lima. Cona 601, chama Recife 95.1. 251, obrigado, boa noite, 601. Ryanair 6259? 6259, prossiga. Podemos iniciar? Negativo, senhor aeronave vai passar a retaguarda mais 30 segundos. Charlie Charlie, tenta por cima de as turbulências do ar 2. Passou agora sobre a 7, nível de decolagem. Vento 1, vento 80 graus, 1 ou 4 graus. Quer convite autorizado a receber a captura? Bono 273, aguarde, será o número 2 no setor. Guardando o Bono 273. 4, libera a direita, chama no 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, ó. Índia, no ponto de espera, mantenha a posição e chama a torre no 86. Romeu Quebec Lima, no ponto de espera, mantém e chama a torre no 86. O meu Quebec Lima afirmativo e o ajuste agora 1-0-1-2. 3894 livrou. Mantém posição antes da Juliette, então 3894. Mantém antes da Juliette, 3894. Mantendo a posição, aguardando a passagem do CN com a retaguarda. 0370, sai da boca. 370, pode ser. Juliette, porta 108. Juliette 08, tá 3894. Oi, Salvador, boa noite, Cleber, campo 8 na jara. Coito na zero, boa noite, aciona a identificação autorizada a mais, descida para 3 mil pés e 12 no ajuste. Pode confirmar, você é coito na zero? Confirme. Pode confirmar a informação, você é coito na zero? Identifique chegada a mar e desce 3 mil pés com 1012. Desce 3 mil pés com 1012 na mar e você é coito na zero. Boa noite, Santos 603, passando externo, baixado, travado. 03, boa noite, posto autorizado, piso 10, vento 90 graus, 1-4 mais. Tive posição 10, Santos 603. Boa noite, não tem ponto de espera, um tráfego nacional com posto autorizado. Quebec Lima, Lima tem, capixaba no zero. 35 de autonomia, alternativa ao Galeão. Gente, o Xanamea 259, táxi via Índia, no ponto espera, Xanamea 2986, ajuste no 0 no 2, bom voo. 0 no 2, 286 no ponto espera, obrigado, boa noite. Bono 273, coordene com a equipe de solo que apoia a aeronave da Avianca. Libra totalmente o setor retaguarda, está livre seu pushback, chame para o táxi. Após a passagem da Avianca, está livre, chamando para o táxi. Coordenando o pessoal do solo, Bono 273. Logo no 940, tá no 10 estacionamento. Bom 940, livre do pushback, acionamento, chame para o táxi. Chama táxi 940. 3603, são os 40, da direita, chama 1219. O meu Quebec Lima, autorizado a decolar, vento 80 graus, 15 nais. Boa noite, são 3603, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Abatango Fox, Charlie, chama Recife, no 26, decima 85. 2000, Fox, Charlie. Boa noite, o Xanamea 259, ponto espera 10, pronto. 259, boa noite, ali mantém, capítulo 9. Ali mantém, pista 10, 259. Tá 3603, ingresso a Juliette, portão 07. 3603. Controle após etapa, está autorizado o treinamento por tempo 8 a 0. Alô? Paciente, voo 43. Para a direita, transfere. A gente já transfira, já na 3, por favor. Obrigado. Teve 27? Lima? O meu Quebec Lima. Tá agora 57 milhas do oeste do Salvador, serviço radar está encerrado. Chame Ilhéus, 120, décima 1. Ilhéus, 1201, tenha uma boa noite, bom serviço. Boa. Sim, senhora, está passando a frequência do controle agora. Ok. Voo 1273 para o táxi com 156 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 30. Gente, 1273, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a 2986, ajuste no 0112, bom voo. Índia, ponto espera 286, obrigado, bom serviço, voo 1273. Pro táxi, o gol 940, 180, 4 horas, alternativo Galeão. Deu Romeu, Quebec, Lima. Bom, espera, chame a torre 986, ajustando 092, bom voo. Twin de Alfa, bom espera de 86, 940, obrigado. Na 6259, o tráfego circulou à frente, sendo que você passando no setor nordeste, ele virou o eixo, em livre decolagem, 180 graus, 15 nós. Livre decolagem, funciona na 940 é Índia, é Alfa? Índia, agora mantém a posição e chama a torre no 986. Gol 984, boa noite, adicione identificação, dá presente direto e TAP. Descida para 4.000 pés com 1.012 no ajuste. 4.000, 1.012, boa e TAP, gol 1884. Boa noite, bom trabalho. Torre Boa 1283, está pronto para espera da 10, boa noite. 59. Hoje na 6259, boa noite, contato radar, para o 360, direto Leda. Direto Leda, em acessão 360, muito obrigado, 6259. Voo 776. 776, aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 050. Autorizada a Mari, 050, 776. Pode esperar um 940. Noite, mantém, 940. Mantém, quadrado. Zero ali, mantém. Tá pronto? Tá pronto, mas quadrado ali, mantém. Complete final, chame torre 118, decimal meio, 17580. 26, boa noite, 8810. Torre, Salvador Web, 5890. Web 5890, boa noite, continue a aproximação, aguarde, está livre. É, já guardaram, está livre, 5890. Coluna 273 do Colosso 49, chame o controle, bom voo. Positivo, bom fato. Motor ligou no 273, boa noite, decolou passando 1800 agora na Dael. Bono 273, contato radar, ativa para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, voo 273. 940, livre de colagem, 80 graus, 12900. Iniciando na 5890, vento 80 graus, 13 nós. Baixou e travou? Sim, bateu, mas está travado, 5890. Tem de povo autorizado, pistão 9 web. Livre povo, 5890. Porra 940 do Colosso 51, chame o controle, bom voo. 1935, 940. Gol 940, decola. Gol no 940, contato radar, suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360, gol 940. Sana 6259, Sami Recife em 125 decimal 1 no 133 decimal 25. 251-3325, boa noite. Bono 884, após etapa, desça para 2000 pés, QNH1 no 02, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Após etapa, vai para 2000, o ajuste 1012, o procedimento está autorizado, chamarei estabilizado. 884. Web 5890, decolou 54, controle solo agora 121 decimal 9. Seu mano, 121 decimal 9, 5890. 219, afirmativa. Alô, Salvador Web 5810, boa noite. Web 5810, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 5810. Salvador, Webjet 5729, boa noite. Boa noite, prossiga. Para pushback acionamento, você já está na posição número 5. Web 5729, coordene com a equipe de solo que tem um Webjet, aeronave da companhia ingressando no pátio, após o mesmo livrar o caminho, está livre o seu pushback. Ok, então estou ciente do Boeing da companhia, vai coordenar com o pessoal de solo, está autorizado o push, vai reportar para o táxi. Gol 976, após TAP, desça para 2 mil pés, QNH1 012, autorizado na LS, aporte estabilizado. Após TAP, desça 2 mil pés, 012, gol 1776, reportará. Gol 1273, SAMI Recife em 125 decimal 1 ou 133 decimal 25. 251, confirma secundário. 133 decimal 25, gol 1273.